pelo caminho, ao lamber a mocidade, ficaram pelo caminho, ao lamber a mocidade, charruando outros poemas nas charnecas de outra herdade, charruando outros poemas nas charnecas de outra herdade. E eram tantos e tão santos, e tão longos os seus dedos. E eram tantos e tão santos, e tão longos os seus dedos. Nenhum falava dos medos que sabia pelos cantos. Nenhum falava dos medos que sabia pelos cantos. Todos morreram beijando os quadris da madrugada. Todos morreram beijando os quadris da madrugada. Chamaram-lhe os suicidas pendurados numa enxada. Chamaram-lhe os suicidas pendurados numa enxada. Mas os filhos que deixaram, negros de espanto e de fome. Mas os filhos que deixaram, negros de espanto e de fome. Andam gravando nos muros a verdade do seu nome. Andam gravando nos muros a verdade do seu nome.